21 autorizado pro de bridge. Pro de bridge, jogou na 621. Obrigado, senhor. Alfa Juliette, através do 8, segue o follow me até o 09, azul com a 207. Alfa Juliette, através da 8, segue o follow me para o 9, azul com a 207. 4207, informa que tem uma diferença entre os dois papéis, o lado esquerdo está indicando mais baixo que o direito. Poderia repetir a informação? Na final, os dois papéis têm uma diferença, o esquerdo está indicando mais baixo a rampa do que o direito. Muito obrigado. Olá, Salvador, bom dia, ok? Salvador Ilhéus, 140, pronto? Salvador, quanto seguro, tá? Senhor, temos um plano aqui pra Ilhéus. O senhor fez alguma CHG? Aguarde. Kluiski, autorizado para da rotatória. Controle Gol 648, bom dia. Bom dia, Gol 648, contato radar, suba para nível 370 na saída Puka. 370 Puka, Gol 648. Estabilizado, LS 561. Ano 561, no chame Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 6. 8, vem, obrigado. Poderia confirmar por 35595 a decolagem às 11h14 para você para Ilhéus, aqui? Nós temos o plano de 13h31 repetitivo para Ilhéus. Tá ok, vamos verificar para Ilhéus, então. Entendi. Mike Eco Delta ficará a critério do tráfego Mike Eco Delta, só que temos previsão de 3 aproximações para Salvador e o tráfego número 1 no transporte de enfermo. Mike Eco Delta, suba para 2.000 pés e aguarde vetores. Final ILS X-Way, pista 1 na 0. Termo KNH em Salvador, no 0 no meio, Mike Eco Delta. Delta vetoração, final ILS X-Way pistão no 0. Inicialmente foi na proa 020, limitado pela radial 280 de Salvador. Salvador, bom dia, o voo no 094, está atento das condições para cópia Fortaleza. Salvador Fortaleza, 370, prepare Momo Froti, aguarde para cópia. Momo Froti aguardando no 094. Salvador, passou 01 para a coordenação, está 11 minutos 1, 1 minutos para pouso. Decente, o pastor 01, desça inicialmente para 3.000 pés. 3.000 pés, confirmando o Kennedy no 016. Cuidado para 3.000, vai ser o 01, confirmando a intenção mais próxima, a aproximação ao visual pela esquerda. Afirmativo, intenção visual, né? Gente, autorizado, manter pro do galé, o pastor 01. Vamos para prosseguir alfa, reportando a Expedilete. Alfa, chamando a Expedilete, bom no tempo real. Serra, bom dia, o controle. O carregado de transporte para Salvador, controle da bomba, direção da bomba na CPTL, corredor forte, 110, acionado 0126. A gente prossegue a via litoral norte, o Bravo Serra Serra, reporte próximo a buraquinho, o Bravo Serra Serra. Vai reportar próximo a buraquinho. O número 21 no chama centro, Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25, 133, 25, obrigado, senhor. O número 48 chama Recife em 125 decimal 45, alterno 134 decimal 5. Oi, senhor. 648-2545-345, bom dia. Bom dia. Dois Salvador, bom dia, 1864. No dia 1864, acione a identificação na proa de mar e desça para o nível 050, que é legal no 016. 050 na proa de mar, o gol 1864. A força de seguro está pronta? Afirmativo, força de seguro, copia 5595. 5595, Salvador Porto Seguro, 220 nível. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, pós direto, Porto Seguro. 1208, controle, 54 no 4, transponder. Cansou o bom 864 lá na proditora. O 864 mantém a Mari, informa que o tráfego número 1 é transporte enfermo. Mantém a chegada para sequestramento, gol no 864. Gente, 864. 5595. Manda Juliette, bom, 561. 561, ingresso na Juliette, no através da 09, segue o follow-me da Infera até o gate 11. 561. Vai seguir o follow-me até o 11, gol 561. Estacionamento, gol 1094. 094 no 4, está livre, repostado. Repostado. 791 no controle. Bom dia, está cruzando 200, a gente da informação, Índia. Bom dia, Gomes 791, nacione identificação, desça via chegada bomba para o nível 060, QNH no 016, reduza para 250 nós, e ao cruzar o nível 150, reduza para 220 nós, o Gomes 791. Reduzindo para 250, desce para o 060, Gomes 791, na 1. Desça para 2.000 pés. 2.000 pés, passo 301, completamente visual, propõe cancelamento. Gente, passo 01, desça para 1.500 pés, que negar 1.016, confirmando a intenção é pouso na 1.0 ou na 1.7? Na 1.0. 1.0, sim. Eu prossiga para ingresso, perna do vento, pistão na 0, o passo 01. 01. A tua intenção é arremeter na DA e prosseguir para o pouso na 1.7? Firme? Deita 090 para interceptar o localizador, Mike Eco Delta. Eco Delta, se possível, manter a velocidade até túnel, Mike Eco Delta. Pastor 01, informa helicóptero Robson 66, prosseguindo para... Ingresso no circuito de tráfego de Salvador, mantendo que é dos pés. Chame para Salvador em 1 no 8 decimal meio, pastor 01. Preparar para 108.6, grato, pastor 01. Bravo Serra Serra, atento a bandeirante, ingressando perna do vento, pistão na 0, chame torre, 1 no 8 decimal meia. Paciente, o tráfego vai chamar torre 108.6, grato, senhor. Turno 864, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite radial 280 de Salvador. Sobre vetoração, esquerda 090, limitado pela 280 de Salvador, 864. Turno 864, desce para 3.000 pés, que negar no 016. 3.016, 864. Bono 791, confirmando, reduza para 220 nós. Reduzindo 791. Agora sim, propõe estacionamento, Bono 094. Pode ser, Bono 094. Camara. 291, desça para 4 mil pés, Kennedy Golf no 016. 4 mil no 016, gol, 791. Vetora só para sequenciamento, curva direita para o A240, limite é a radial 310 do VOR de Salvador. Direita 240, limite 310 de Salvador, o nome está reduzindo para 190. Sente grato. Bom, 864 vai passar o localizador. Negativo. A4, corre direita para a 060 para interceptar a radial 287 de Salvador e após o localizador, ou no 864. Direita 060 para o localizador, no 864. Para o táxi, o 094, tem 179 a bordo, 3 horas e 30, receita. Obrigado, táxi, cliente alto, no operador 0, torre, fundo, 186, quem é galo no 016, boa viagem. Obrigado, até logo. Sigo 595 no parte 3, tá livre, resposta táxi. Autorizado, reportará para o táxi. Aqui é com o Delta Torre. Aqui é com o Delta Torre, 192 decimal meia. Alta 786, torre grau. A91, curve à esquerda para 215, limite radial 287 Salvador. 215, limite agora 280 Salvador, voo 791. A4 desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0. Esse até 2000, está autorizado ILS X-Ray, 1864. Confirmar a distância do tráfego no 37, senhor? Afirmativo, no momento agora 1-0 Minas, o gol no 864. 7-1, 864. Informo o tipo do tráfego, é um helicóptero, Serra 76, o gol no 864. 7-1, 864, drop speed do tráfego, olha. Mas que corrigiu o gol no 864, está mantendo. É, 1-2-0, corrigindo, reduzindo agora. 1-1-5, mas mantendo por volta de 1-0 nós agora, o gol no 864. Obrigado, senhor. A4 apenas confirmando, no momento o tráfego está 3 minutos à sua frente. É questão de redução, 864. Voltou ao bom dia do 4207, o CRM de Muricina, nível 340 para Cidemetron de Montfort, para a Copa. Salvador 07, Salvador para o Rio de Janeiro, 340 nível, prepare a Olha da Brilha, aguarde para a Copa. É a Olha da Brilha do 4207. operador, o 35595, está pronto para o táxi, o B60, estamos com 3 horas e 30, alternando solo, Vitória. Poderia confirmar, você já está bom? 60. 35595, está autorizado o táxi via Entre Alfa, no ponto esperador no 0, Torre 1186, quem negar no 0, no 6, boa viagem. Autorizado, táxi, ponto de espera, 118-6-5595, obrigado. 207, Salvador Rio, pronto. 207, da noite, pronto. Uma 207, Salvador Rio, 340, nível de voo, veio pelo Zulu 0, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, após conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. 1208, controle, 5411, transponder. Autorizando nível 340, para o Rio de Janeiro, via do Zulu 0, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme rota, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 2018, transponder 54-1-1-2-4-2-7. Uma 207, poderia confirmar o nível de voo, realmente? Nível 340-1-4-2-7. Afirmativo, reporte para o estacionamento. Nível 791. No 64, chame Torre Salvador em 1-1-8-6. 18-6, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo apoio. Tony, boa tarde. Bom dia, Golo no 094. Bom dia, Golo no 094. Contato radar. Suba para nível 370 na saída Momo. 370 Momo no 094. T91, esquerda proa 130 autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos, informe já tem a pista vista. Sente. Estabilizou o Gol 791. 791, chame Torre Salvador em 1-8-6. 8-6, grátis amanhã, 791. Grátis pelo apoio. Ok, vai. Romeu, Papa Oscar Lima, o controle Salvador. Romeu, Papa Oscar Lima, acione código 0277, mantendo o QF10 pelo litoral norte. Reporte próximo a Buraquinho, Papa Oscar Lima. Muito boa noite, muito boa tarde, 35220, transfere na sua escuta. 35220, acione identificação autorizado para o EDITAP. Quem negar 1-0 no meio, reporte no ponto ideal de descida. Tá, camarada, ideal de descida, 5-5-2-2-0, 1-0 no meio. Salvador, bom dia, ZP5595, Dael Leda na sua escuta. ZP5595, contato radar, suba para nível 220, saída da Dael. 220, Dael, 5 possível reportagem, te agradeço, obrigado. Cruzar 2000 pés, Leda, o trip 5595. 72000, boa Leda, 95. 5220 da trip, na viagem da trip. Trip 5220, desça para nível 050. Para 050, 5220. Eu vou pro Tigo, 1094. Assim, abre o Tigo. Acionado no passo 3, senhor, acabou de pousar. Para cópia, o destino é Sierra Índia, Corinthians. Confirmadinho? Acertou bom, senhor, desde Salvador. Certo, então, Salvador para Sierra Índia, Corinthians, 500 pés. Decola do pátio 3. Comprou a norte. No 208 controle, 0134 transponder. 128 controle, 118 meia torre, vai canal 0134, tá, último ponto. Ciente, o grau CSA. Pode chamar a torre, tá? 118 meia torre. Grato, terra. Sobe o voo no 864, viu? 864 vai prosseguir via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, voo, 864. 94 controle. Bom dia, Xenia 6200, acione a identificação, desce para o nível 060, QNH no 016. 060, QNH no Alfa, mantenha a posição. Mantenha a posição. Salvador, Dan, 3295, tenta informação Índia. Está com 340 para Guarulhos, pronto para cópia. Aguarde, para cópia o 3895. O sétimo navio vai ingressar na Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 06, agora no sétimo avião. 3895, poderia confirmar sua rota? Afirmo, senhoria, para decola de Salvador, Ampers 10 até Smap, DCC Wake, DCC Maricá, Ampers 44, Nilsa, após Guarulhos. Ciente, Salvador Guarulhos. 340 nível autorizado, via Pesulo 0, ex-MAP, DCT Awake, DCT Mike já Alpha, Pesulo 44, após conforme. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após a Leda, Bridge. 1208 controle, 5497 para a escolha. Local de pouso. Vai reportar a Serra. Para Guarulhos, é para do Zero, ou corrigindo a Wake do sistema Alicante, Transmo 44. Decola da 10, curva direita da Elvia da Bridge, 1208, é o controle, 5410, Transmo 3295. 4 no 7, responde. 4 no 7, Transmo 3295. 295, regimento correto, ponte com a puxa acionada. Avião 02 ao controle Salvador. Tente o Guardião 02, a intenção é prosseguir pelo setor norte para Salvador. Prossiga inicialmente para a rotatória, o Guardião 02, o QNH 10 no meio. Serra, Serra, frequência livre. Frequência livre, já está visual, o Serra, Serra. Guardião 02, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. Bom dia. Solo Salvador, é o TAM 3191, bom dia. Com informação Índia. Sorrindo, quem chamou solo? TAM 3191. Salvador Galeão, 340 nível, vindo para o 10, ESMAP, para DCT Lúbito, DCT Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge. 1208 controle, 5422 o transponder. O Galeão, nível 340, via Ampers 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena. Decola na 10, curva direita, tá, voa da EL, Leda, Bridge. Transponder é o 5422 e o controle 1208, TAM 3191. Estacionamento correto, posta para o estacionamento. Pois lá para o estacionamento 3191, obrigado. Eco Delta, 2 minutos para a posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus, em 120 decimal 1. Primitivo, desça via para 2000 pés, que é legal no 0 no meio, Oxane 6200. 2000 no 0 no meio, 6200. Bip 520 autorizado, final ILS, X-ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado para o 520, chamará estabilizado. Bip 5595, chama o centro, Recife em 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 09 está livre, reposte táxi. Controle Salvador, o Papa Romeu, Papa Oscar Lima, no ponto Interlagos, ok? Adentrando o corredor Interlagos. Gente, prossiga pro da rotatória, o Papa Oscar Lima. Oscar Lima, pro da rotatória. Xanema 200, autorizado final ILS, X-ray pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. 6200, reportará na final. Boa tarde, bom no ponto, minha autorização Galeão, ciência da informação. Bono 556, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, vindo pelo 10, ESMAP, após DCT Lúbito, após DCT Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. 1208 controle, 5423 o transponde. O Bono 556, autorização Galeão, nível de voo 360, no Zero Aerofia, SMAT, Luz Puma da Sena, confirmação, decola da 10, força direita da L, Leda X, 208, controle 5423, transponde. 55000, procedimento correto, reposte plano de estacionamento. Reponderado. Oscar Lima, chame por Salvador em 118, decimal 6. Sei chamar a torre 118, decimal 6, Oscar Lima. Aguardar para o push o 385. Autorizado. 395, já temos a aeronave da Azul que vai iniciar o TAS, agora estamos para o início do pushback. 482, entrando para 170, chegada a Mari. Azul 4082, adicione identificação, desça via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no meia. Desça via, 10 16 no ajuste, para o nível 050, 240. Autorização 385, curei a equipe de solo, que após a aeronave da Azul passar sua retaguarda, está livre para o pushback e após táxi. Posso mandar azul, retaguarda, para o pushback, para o táxi 3285. Aero 6200, estabilizado e avistando. Aero 6200, chame torre, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 186-6200, obrigado. Salvador 35-22-0, autorizado ingresso na Juliette, a parte 3 vai tentar por aeronave da Avianca fazendo reboque, ok? Atende para os sinalizadores, 5220. Bem, vai ingressar na Juliette, parte 3 vai. Tá visual com a Avianca, 5220. Paulo, é o 522-03. Ok. A gente tem condição aqui em segurança, abrir um pouquinho da faixa amarela para estacionar, pode ser? Não pode ter risco. Ok. Paulo Salvador, é o pastor 01. Pastor 01, eu... prossiga? O pastor 01 está com problema de instrumento para a vitória, porque ele tem forma de estar... O pastor 01 seria o Força Aérea 2314? Salvador Vitória, uma centena, via Golfo 677, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, 1208 controle, 5404 transponder. Para o táxi 3295 com 150 moros, uma meia de 4 horas e 8 minutos, alternando o galeão. Prezado táxi, via Indy Alfa, no ponto esperado 10, torre 1186, que nega 10, 16, boa viagem. 16, ponto esperado 10, 386, Tantras, 89. Paulo Salvador, bom dia, o Chanel 6200, na taxi Alfa. 6200, vai conseguir Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 6200. Do 790, possível? Em São Juliette, ele tem autorização de tráfego para Recife 370, prepare Puca, transição Caju, aguarde de cópia. Guardando Puca, Caju, no 790. 6200, ingresso na Juliette, portão 4. Tire ingresso na Juliette para o portão 4, 6200. 790, Salvador Recife 370, nível autorizado, via UPSC 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle e 5430 transponder. Prossiga, 790. Salvador Recife, 370, nível autorizado, veio o Fisk 58, veio falar da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208 controle, 5430 transponder. Salvador 370 para Recife, falando 0 curva à esquerda, Puca Caju, 1208 controle, 5430 transponder. Vou na 790.06. Pode fundo o posicionamento, 790. 790. Salvador passou 01, nosso nacional pode disputar. O pastor 01 autorizado, tá? Você pode ir no hotel para cruzamento da 1028, pastor 01. Tudo bem, se posta no hotel, pastor 01. Chame Torre Salvador em 1.8.6. Obrigado. afastou, 01 na altura aproximadamente. Posição, pastor, temos uma aeronave na curta final agora, mantenha a posição na UTEL para cruzamento, pastor 01. Vai manter posição na UTEL para cruzamento, pastor 01. Salvador, bom dia, T3895 na sua escuta. Bom dia, T3895, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 na EL. Prod da Elta 3895? Prod da Elta 3895. Valeu, obrigado. O 4082 estabilizou o sinal ILS X-ray, pistão na zero. O 4082 chama Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 6. Torres Salvador no 86, azul 4082, até mais. Salvador, gol 1556, ponte 11, prospect para dentro. O gate 11 está livre com o Shbeck afastado. O pastor 01 está autorizado a prosseguir táxi via Alfa Juliette, India e Alfa no ponto de espera, torre 1186, que é legal no 0 nocivo, o pastor 01. Alfa Juliette, India, Alfa, o pastor vai chamar torre 118. Torre Oceanerra, o cérebro vai prosseguir táxi via Alfa e reportar antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 4207, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25 decimal 1, alterno 33 decimal 25, azul 4207, bom dia. Bom dia. Acionamento, Bruno 7-9-0, posição 06. 970 no 06, iniciativa imediato. Acionamento, 7-9-0. No 06, está livre para o pushback em reposta táxi. Obrigado, puxa o chão, 7-9-0. Salvador, é o TAM 3191, pushback acionamento, ponte 8. Ponte 8, está livre acionamento, reporte para o táxi, são 3191, vai iniciar de imediato? Afirmativo, já vai iniciar de imediato, 3191. Change approach pro táxi, 3191. Reportará. 55, autorizado ingresso na Juliet, portão 01. Juliet 01. A 082 vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. Prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette, 487.